Namastê, queridos e queridas ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado pela sua audiência para o programa Lux Esotérica, que agora está se iniciando, trazendo para vocês os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo. E hoje, um dia, ouvintes, que nós estamos terminando uma jornada de estudos que ocupou aí as últimas semanas do nosso programa, onde nós estivemos trazendo para vocês os temas do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, publicado no Brasil anos atrás pela editora Pensamento, e que nós estamos concluindo no dia de hoje aqui mais esta obra que nós trouxemos de forma comentada para vocês. E muito especialmente para a nossa querida irmã Vera Fabre, lá do Rio Grande do Sul, que além de ouvinte aqui do nosso programa, sempre está contribuindo com as suas sugestões de estudos para o nosso programa. Então, ouvintes, nós estamos chegando ao capítulo final dessa obra, e não com alegria por ele estar terminando, mas sim porque ainda tendo estudado tantas coisas interessantes, nos falta falar um pouco mais, falar um pouco do futuro que nos espera à frente e também de uma verdadeira profecia que está por acontecer na vida espiritual desse planeta e que tem relação com a formação da próxima sub-raça, do próximo tipo humano que há de surgir nesse mundo, que é o tipo de pessoa como aqueles que ouvem esse programa. As pessoas com intuição e que vão transcender a sua mente e ser protótipos para a formação da ainda distante sexta raça raiz, que será a civilização realmente intuicional. Ainda a quinta civilização, a raça ariana, continuará durante muitos e muitos milhares de anos se expandindo, atingindo a glória do seu objetivo, que é o desenvolvimento da mente, do intelecto. Mas em meio a esse desenvolvimento científico, tecnológico, que é muito interessante porque nos permite, como nós estamos falando agora, ao vivo para vocês, ouvintes, aqui e também nas gravações, com áudio de boa qualidade, com vídeo aí que vocês podem apreciar, mas ao mesmo tempo ainda falta muita coisa para o ser humano desenvolver. Existe uma fronteira que precisa ser conquistada, e essa fronteira não é lá fora, não é no espaço, não é no universo, mas sim é dentro de cada ser humano. Então, os mestres que nos auxiliam, que nos inspiram, eles profetizaram por meio de grandes discípulos, de grandes ocultistas, teósofos, esoteristas, e eles liberaram a informação de que daqui a cerca de 600 anos, ouvintes, uma comunidade vai ser fundada na Califórnia, nos Estados Unidos, por dois daqueles mestres da grande fraternidade que nós tanto estamos aqui falando sobre eles. Então, os dois mestres, o mestre Kutumi e o mestre Moria, serão justamente os dois líderes desta comunidade que irá surgir na Califórnia daqui a cerca de 600 anos. E é através da formação desta nova comunidade que, passados cerca de um século, terá mais de 100 mil integrantes, e eles irão, por assim dizer, arrendar uma grande porção de terra no território norte-americano, e a ele será permitido trabalhar ali como praticamente se fosse um estado independente. E aí nós teremos, ouvintes, uma vez mais dentro da humanidade, acontecimentos que há muito tempo não ocorrem. A formação realmente de uma nova comunidade, um novo centro dos mistérios nesse nosso querido planeta Terra. Pois ali não vigirão mais os valores materiais, mas sim os valores espirituais. Não vai ser o dinheiro nem o poder que vai mandar nesta nova comunidade, mas sim a sabedoria, principalmente pela presença dos mestres de sabedoria, de altos iniciados que ali estarão presentes. Isso será possível porque justamente o mestre Moria já terá estará se preparando para ser o Manu da sexta grande raça, bem como o mestre Kutumi estará se preparando para ser o instrutor do mundo, o Bodhisattva, o Cristo da nova civilização. Então, muitas pessoas que participam atualmente de movimentos espiritualistas, como a Sociedade Teosófica, as várias instituições, organizações Rosa Cruzes, os maçons e toda uma ampla gama de espiritualistas e esoteristas das mais diversas ordens, na verdade serão chamados, serão convidados espiritualmente, porque nesse caso não é uma questão de um convite mandado por carta, mas as almas de todos nós que estamos nos aproximando desses temas estão já se conectando com os mestres, e eles precisarão formar então um novo tipo humano. Pessoas que realmente estarão preocupadas não com com os aspectos materiais, mas sim com os aspectos espirituais. Então, a grande rede de conexão que existe entre todos os seres nesse planeta será amplificada naquela porção do globo. Uma porção que é a América do Norte, que hoje já vai se transformando realmente no centro da própria comunidade da nova era, porque Aquário é regido pelo aspecto ar, e a América do Norte é o centro praticamente das telecomunicações nesse planeta. O próprio tráfego de dados da internet circula na maior parte naquela região planetária. Inclusive, as imagens e o som que vocês estão ouvindo nesse momento ao vivo só são possíveis porque nós estamos usando a potência das transmissões, e a um custo realmente baixo, que só é possível com a maciça presença da tecnologia na América do Norte. E nós, aqui na América do Sul, também temos o nosso papel. Mas vamos entrar, ouvintes, nesse tema realmente interessantíssimo, pois essa comunidade será fundada aqui, segundo o capítulo 54 do livro O Sistema Solar, daqui a cerca de 600 anos, e será adquirida uma ampla e formosa propriedade ali na região da Califórnia, nos Estados Unidos, e sobre a supervisão do Manu, que é o grande mestre da civilização dentro da Fraternidade Branca. Essa propriedade será a sede do QG, do Quartel-General de um grupo de mestres, e ali se erguerá um magnífico grupo de edifícios que compreenderá um templo central ou uma espécie de catedral e vastos prédios destinados a bibliotecas, museus e salas de conselho, e talvez cerca de 400 residências à sua volta. Uma movimentação realmente muito grande. Será realmente um local muito moderno, onde a tecnologia vai realmente facilitar todas as coisas. E apesar de estar separada do mundo, ser praticamente um pequeno estado dentro ali do país que é os Estados Unidos, essa comunidade manterá ainda comunicação com o mundo. O próprio Manu e os outros mestres estarão encarnados a fim de fixar o tipo físico desta nova raça, desse novo tipo humano, e alinhá-lo com a forma do pensamento do logo solar para a sexta raça. Envolvidos cerca de 150 anos, haverão nessa comunidade cerca de 100 mil integrantes, todos os quais, com raras exceções, serão descendentes diretos do Manu. O próprio Manu terá 12 filhos, cada qual nascido sob um signo do zodíaco, e as famílias nessa comunidade serão numerosas, e haverá uma pequena, muito pequena mortalidade infantil. A comunidade pagará taxas ao governo e em troca terá uma quase liberdade total e se tornará realmente autossuficiente. O grande objetivo da comunidade será realmente criar um tipo espiritual para a fundação da civilização intuicional, que está dentro do programa do desenvolvimento da humanidade. E os integrantes da comunidade constituem uma seleção de outra seleção, pois com a presença dos mestres nós já teremos os craques ali. Agora precisamos também dos carregadores de piano, e todos ali terão a plena consciência do trabalho do seu líder, que é o Manu, e do seu objetivo, que será a fundação de uma nova raça. Eles serão integralmente devotados, e a ele lhes merecerá total confiança, e tudo isso vai se desenvolver dentro também de um esquema onde haverá um conselho de 12 grandes iniciados altamente desenvolvidos, alguns dos quais já serão inclusive mestres da quinta iniciação, já serão mestres ou adeptos à seca. E tudo que se fizer ali será realmente com o objetivo de que as pessoas vivam uma vida totalmente espiritualizada, uma vida realmente desenvolvendo os aspectos mais profundos do ser humano. Não existirão ali nem tribunais, nem polícia, pois não haverá crime nem violência. O único castigo possível ali seria o exílio da comunidade. E a opinião religiosa corrente dentro dessa comunidade é o que agora, 600 anos antes, nós chamamos de teosofia, que desde há mais de um século está sendo divulgada no mundo por discípulos dos mestres. E muita coisa do atual conhecimento teosófico, que hoje é realmente rudimentar, já nessa época terá evoluído bastante. Os fatos da vida após a morte e a natureza dos mundos espirituais superiores serão matéria de conhecimento experimental para quase todos. E alguns seguirão a filosofia e a metafísica superiores, mas a maioria preferirá expressar seus sentimentos religiosos nos diversos templos diferenciados que dentro da comunidade ali existirão. As pessoas serão essencialmente práticas. Sua ciência e sua religião estarão em perfeito acordo uma com a outra, pois têm por objetivo único servir a comunidade para que ela atinja os seus objetivos. Muitos saudarão o sol ao nascer, mas verão nele um centro do corpo da divindade. E uma característica marcante da nova comunidade será a constante presença dos anjos. Os devas participarão da vida religiosa das pessoas e se misturarão com elas. E dos anjos se obterão muitos benefícios deste intercâmbio e da instrução constante que eles, os anjos, lhes proporcionarão. E os anjos trabalharão sobre as ordens regulares dos Shohans, dos mestres Kutumi e Moria. E o mestre Kutumi será a suprema autoridade encarregada da religião, bem como da educação. E na nova comunidade haverão quatro tipos de serviços religiosos e quatro templos assim diferentes, cuja ministração constituirá a função especial dos anjos. A tônica dos serviços nesses templos, que serão obviamente dedicados às suas qualidades, consistirá em fornecer a cada homem os meios de expressão que lhe facultem chegar mais facilmente à divindade e ser mais facilmente alcançado pela influência divina. As quatro espécies de templos funcionarão através das seguintes características: da afeição, da devoção, da simpatia e do intelecto, respectivamente. Seu objetivo será colocar a qualidade proeminente do homem em relação ativa e consciente com a qualidade correspondente dentro da divindade. E que esse templo, obviamente, estará manifestando. E cada serviço religioso, por assim dizer, se destinará a ter efeito definido e calculado sobre os seres humanos. O serviço para um ano ou para uma série de anos cuidadosamente serão organizados visando o desenvolvimento mediano daquele grupo de pessoas e a elevar seus membros até determinado ponto. O templo chamado Carmesim será o templo do amor ou da afeição, atuará principalmente pela cor e afetará sobretudo os corpos astrais e búdico dos seus frequentadores. Será circular em grande extensão ao ar livre. As pessoas que o frequentarem sentar-se-ão no chão, fecharão seus olhos e uma sucessão de cores lhes passará diante da visão física e mental, tendo cada pessoa uma ordem própria. Isso corresponderá a uma espécie de oração preliminar e se destinará a acalmar as pessoas, juntar-lhe os pensamentos e sintonizá-los com a atmosfera do ambiente. E quando esse serviço se iniciar, o anjo se materializará numa esplêndida forma humana, envergando ricas vestiduras carmesins, que é a cor do amor, no ápice de uma pirâmide ou elevação cônica de filigrana dentro do próprio exercício. E fará então o anjo fulgurar sobre a cabeça dos indivíduos uma faixa de cores brilhantes, que será um pensamento expresso na sua linguagem colorida, e servirá de texto ou de tônica para o serviço. Será inteligível e fisicamente visível à congregação. Isso realmente será uma coisa que modificará muitíssimo o trabalho religioso, pois se os anjos forem visíveis, muitas coisas que hoje são artigo de fé, na verdade serão praticamente artigo de experiência. E o livro realmente dá muitos detalhes sobre os tempos, né? Principalmente dizendo que a própria divindade, o logo solar, responderá a essas invocações e a esse trabalho, trazendo realmente uma bênção muito grande e desenvolvendo muito fortemente a alma das pessoas. Os anjos, por assim dizer, pronunciarão seus sermões coloridos, em sua maior parte sem dizer uma única palavra, e sofrendo uma série de mutações, mostrarão as cores e o efeito do amor sobre as pessoas. Durante todo esse serviço, se farão também uso de incenso, que atuarão principalmente sobre os corpos etéricos das pessoas. Já nos templos azuis ou devocionais, se trabalhará também com o som. O processo geral será muito semelhante ao dos templos carmesins, mas sendo a música em vez do som o elemento que predominará. Cada pessoa trará seu próprio instrumento musical, especialmente magnetizado, algo parecido com uma harpa circular com cordas de metal brilhante, que eles tangirão e através dos quais receberão influência espiritual. Toda a atmosfera será carregada pelos anjos da música, chamados Gandharvas, de sorte que cada som se multiplicará, e para cada tom que se crie, um grande acorde de tons altos e baixos, todos de suma beleza, serão ouvidos. E o serviço do templo azul influenciarão sobretudo nos corpos astrais e búdicos dos indivíduos. Já em templos nos templos de outras cores, nos templos, por exemplo, amarelos, ou templos intelectuais, né, se celebrará um tipo de serviço de estrutura idêntica, mas baseado na criação de formas mentais ou imagens, e seus efeitos se farão sentir principalmente nos corpos mental e causal dos frequentadores desses templos onde os anjos se manifestarão. E também fará ressoar a vibração do calor branco da intelectualidade, elevado ao seu mais alto poder. E pela intensidade da atividade intelectual, os fiéis atingirão primeiro a compreensão mental e logo, mercê da pressão intensa, e romperão no mundo da intuição, o plano búdico, deixando alguns até o próprio corpo físico, passando a uma espécie de samadhi ou de êxtase. E em todos os campos se dará grande ênfase ao treinamento da vontade, cujo efeito será destacadamente revelado pelo brilho intenso dos corpos mentais superiores, os corpos causais. A vontade reagirá também sobre os corpos mentais e até sobre o cérebro físico, que parecerá distintamente maior que os dos homens da quinta raça. E também haverão outros tipos de templo, como o templo verde ou da simpatia, que poderá ser considerado como o templo da karma yoga, a yoga da ação, ao passo que os tempos azuis e carmesins representam a Bhakti Yoga, a Yoga da devoção, e o amarelo a Jnana Yoga, a Yoga da mente, do intelecto. E o serviço espiritual do templo verde se relacionará com a atividade prática. Os fiéis trabalharão com planos para ajudar o mundo de inúmeras maneiras, sob a orientação da linhagem dos anjos curadores. Então, como ficou já expresso, e aí nós estamos vendo imagens do templo da boa vontade, da legião da boa vontade que fica em Brasília, que eu já tive a oportunidade de visitar, que é, por assim dizer, já uma expressão das ideias que estão vindo para o futuro e que nós estamos expressando para vocês. E como ficou dito, cada homem trabalhará através do tempo que mais o atrairá, não havendo diferença de adiantamento entre os que seguem uma linha de desenvolvimento ou outra. Além disso, os frequentadores habituais de um templo de vez em quando visitarão os demais, e algumas poucas pessoas não frequentarão templo algum, mas nem por isso serão tidas por irreligiosas ou inferiores aos frequentadores mais regulares. Se tratará apenas de uma questão de temperamento, e a liberdade e a tolerância religiosa serão totais. São maravilhosas previsões, ouvintes. Visões de um futuro onde realmente os mestres estarão publicamente entre nós. E nós vamos continuar falando disso no segundo bloco do nosso programa, pois hoje está terminando aqui o estudo do nosso livro, aqui foi tema de tantos estudos nas últimas semanas, O Sistema Solar. Então vamos ao nosso famoso intervalo. Enquanto eu dou uma refrescada na garganta, vocês ficam com o convite da Levir, a loja esotérica virtual, para que vocês venham se unir aqui ao nosso trabalho e nos patrocinar para que esta iniciativa e outras continuem sendo transmitidas e prosperando, trazendo a mensagem da espiritualidade e da teosofia para um número cada vez maior de pessoas. Vamos ao intervalo e voltamos já já com o programa Lux Esotérico. Sim, amigos e amigas ouvintes, estamos retornando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, terminando nesta data os estudos do livro O Sistema Solar, que nos acompanharam aí nas últimas semanas, onde estivemos estudando aqui todos os seus temas, capítulo a capítulo. Só pulamos aqui muito pouca coisa, só aquilo que estava realmente meio repetitivo, e recomendamos a vocês, se vocês puderem encontrar ainda nos sebos aí, adquiram esse livro O Sistema Solar, que é uma compilação de temas de escritos de Helena Blavatsky, de Charles Edbitter, de Annie Besant. Vale realmente muito a pena. E agradecemos muitíssimo a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e a todos vocês que nos acompanham praticamente dia a dia, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, aí nas páginas da Loja Esotérica Virtual, onde nós temos lá realmente centenas de palestras para vocês ouvirem e os mais de 300 programas Lux Esotérica que nós já mandamos ao ar. Mas nós estamos falando, ouvintes, do futuro. Daqui a cerca de 600 anos, os mestres que nós tanto estudamos, que nós tanto prezamos, virão para começar a construir a nova civilização. Esta comunidade que terá a presença do Manu, do Mestre Moria, que já estará praticamente no cargo de novo Manu para a próxima raça, e de Kutumi já assumindo o cargo de novo instrutor do mundo, tomando o local, o cargo que hoje é ocupado pelo senhor Maitreya. Esses três mestres e outros mestres de sabedoria estarão na Califórnia, nos Estados Unidos, criando essa comunidade que vai trabalhar muito firmemente para o erguimento de uma civilização espiritual. E principalmente foi Charles Leadbeater que nos trouxe essa visão dessa magnífica geração de sabedoria, não só no nível material, ouvintes, mas também no nível espiritual, pois os quatro tipos de templos que haverão ali, nós estamos vendo nesse momento uma imagem de um templo que já existe, que é o templo Bahá'í, um dos templos Bahá'í espalhados pelo mundo. Mas com certeza, ouvintes, quando os mestres estiverem entre nós publicamente, tanto pela afeição e pela devoção, praticando a Bhakti Yoga, a Yoga do Amor, tanto pela prática e o desenvolvimento do intelecto nos templos azul e no templo verde, e no templo verde também desenvolvendo os aspectos práticos, com certeza ali nós teremos a prática de tudo que nós temos estudado até o dia de hoje. Mas o livro aqui também complementa. O mestre Moria, encarregado de toda a vida religiosa da futura comunidade para a formação da sexta grande civilização, na verdade o que estará se formando será a sexta sub-raça da quinta raça ariana. Mas será a partir dessa semente que lá no futuro, há mais de 1 milhão de anos no futuro, que nós teremos a verdadeira civilização intuicional, que é o grande objetivo de toda essa movimentação. Porque quando chegar esse tempo, já não será mais necessário ouvintes construções físicas, pois o verdadeiro templo espiritual que existe aqui na Terra é o próprio corpo humano. Mas enquanto nós não estamos aptos a invocar nós mesmos dentro do nosso interior a nossa divindade, nós podemos nos valer dos poderosos locais magnetizados que são os templos religiosos, e os mestres conhecem isso e eles ordenarão a construção desses templos. Mas a consciência, ouvintes, então, será o grande objetivo dos mestres nessa nova comunidade. Então, a educação será considerada de máxima importância. E lá se empregarão todos os apetrechos e auxílios possíveis para o desenvolvimento da consciência, como a cor, a luz, os aromas, o som, a forma, todo tipo de energia, os anjos que participam dos trabalhos espirituais, e utilizando também toda uma série de grupos, verdadeiros exércitos de espíritos da natureza. E todos os professores da nova comunidade precisarão ser clarividentes para acompanhar, obviamente, o desenvolvimento das capacidades das crianças. E tanto serão homens e mulheres clarividentes. Os anjos se materializarão muito a miúde na comunidade para dar lições, mas não parecem ter a seu cargo uma única escola. Como todas as pessoas são reencarnações imediatas, A maioria lembra alguma coisa de suas existências passadas, de modo que até as criancinhas têm plena consciência do propósito da comunidade e farão esforços para assumir o controle dos seus veículos o mais cedo possível. Também se dará grande atenção ao adestramento da imaginação e se praticará minuciosamente a visualização, coisa que nós já fazemos aqui no nosso programa, nas nossas meditações. A matemática aritmética será muito simplificada e o emprego do sistema decimal será universal e praticamente todos os cálculos se farão com o auxílio de tabelas ou máquinas calculadoras. Vejam bem que principalmente os escritores que traçaram essas linhas o fizeram no começo do século XX, onde praticamente não existiam máquinas calculadoras, e nós vamos ver daqui a pouco que principalmente Leadbeater, ele profetizou essa ferramenta que nós estamos usando, que é a internet. Nas escolas, a ortografia e a fonética e sua escrita será de um tipo taquigráfica e se fará tão depressa quanto a fala de uma pessoa comum. O idioma será o inglês, embora muito modificado. Ninguém aprenderá história, exceto histórias isoladas interessantes, mas em toda casa haverá sempre enciclopédias com a história geral. A geografia também será aprendida até certo ponto, sobretudo com as civilizações e suas características. Ninguém se preocupará em aprender o que se poderá encontrar num livro de consultas, de modo que a educação será, na sua maior parte, estritamente utilitária. Uma criança de 12 anos, via de regra, terá no seu cérebro toda a memória do que conheceu nas vidas anteriores, e se usarão talismãs para ajudar a criança a recobrar a memória das vidas passadas. Também haverão serviços nos templos para as crianças, nos quais elas cantarão e tocarão instrumentos, ao mesmo tempo que realizarão graciosas evoluções. Também representarão em campo aberto o movimento dos planetas ao redor do Sol. Conquanto se deleitem com isso, reconhece que se trata de uma função religiosa. Outras danças indicarão a transferência da vida da cadeia lunar para a cadeia terrestre, que nós tanto abordamos aqui no livro, comentando o livro Sistema Solar. Então, dessa maneira, se darão todos os tipos de instrução às crianças, metade como brincadeira e metade como cerimônia religiosa, vestindo-as em tonalidades delicadas e brilhantes. A execução de evoluções complicadas requererá treinamento e exercícios, mas elas encararão esse tipo de atividade com grande entusiasmo. A educação e a religião, então, assim serão intimamente unidos. E aqueles que estão nos acompanhando nesse momento estão vendo um templo que muito se assemelha com essas ideias que nós estamos trazendo para vocês. Na verdade, esse templo que nós estamos mostrando já existe. E na verdade ele fica alguns poucos quilômetros da onde eu estou transmitindo aqui para vocês. É o templo da Seishonoye, ali dentro do solo sagrado, aqui na zona sul da cidade de São Paulo. Na verdade não é da Seishonoye, é da Igreja Messiânica. E é um local realmente muito visitado, muitíssimo aprazível. E como nós temos dito, ouvintes, os templos da nova comunidade terão a presença dos anjos, como o anjo do amor, que nós já trouxemos essa imagem para vocês aqui nos nossos estudos sobre o lado oculto das coisas, mas vale a pena que nós estejamos aqui com essas imagens aqui para vocês. E dentro dessas informações, né, nós também podemos falar que a doença, daqui a mais ou menos 600 anos, já terão praticamente sido eliminadas da vida das pessoas, que, tirando, excetuando-se os raros acidentes, as pessoas só morrerão de velhice e ninguém deixará o corpo enquanto este ainda for útil. E ninguém parece velho antes de completar 80 anos dentro da humanidade, daqui a cerca de 600 anos. E muitos, a maior parte, passa dos 100 anos de idade. E quando no futuro, e principalmente nas pessoas dessa comunidade, as pessoas sentirem as suas faculdades em físicas em declínio, o homem escolherá um pai e uma mãe que, no seu entender, lhe enquadrariam para que ele viesse a reencarnar rapidamente. Se eles concordarem, se entregar-lhes a o seu talismã pessoal, e se terão também, se mandará a eles os objetos de uso individual que deseja levar para a próxima vida. O talismã pessoal, quase sempre um anel totalmente impregnado do magnetismo da pessoa, corresponde ao seu nome enquanto uma alma, nome em que muitos casos usados na vida comum. Quando um homem quer deixar a vida, o homem perde simplesmente a vontade de viver e passará tranquilamente dormindo para o outro lado da vida num curto período de tempo. E muitas vezes vai morar junto com seus futuros pais e morrerá na casa deles. E não haverá nenhuma cerimônia fúnebre de espécie alguma, nem os amigos se reunirão para tal função que não existirá. O corpo será eliminado, colocando sobre uma retorta onde um ácido e uma energia muito forte, semelhante à eletricidade, o reduzirão a um pó fino de cor cinza. E, em geral, as pessoas estarão karmicamente livres para escolher seu próximo nascimento, embora em casos raros o Manu pode requisitar-lhes para mudar esse plano. E como objetivo da comunidade é gerar pessoas cada vez mais espiritualizadas, então essa população da comunidade vai se expandir muito. E os pais costumarão ter de 10 a 12 filhos, geralmente o mesmo número de meninos e meninas, e existindo um intervalo de 2 ou 3 anos entre cada um deles. Gêmeos e até trigêmeos serão muito comuns. E também ali não se verão pessoas com deficiências físicas nem deformações. A mortalidade infantil, como já dito, será muito baixa. E os trabalhos do parto diminuirão sensivelmente e quase desaparecerão. E as pessoas se apaixonarão e se casarão para toda a vida, e sempre com esse objetivo de auxiliar ao crescimento da comunidade, e sempre participando de uma maneira espiritual, pois a espiritualidade, ouvintes, é o grande objetivo dos mestres, dos discípulos, daqueles que cooperam com esse plano. E isso será realmente algo realmente muito importante para aqueles que tiverem condições de participar desse processo. a característica física geral das pessoas predominante será a de tez branca, mas muitos terão também cabelos e olhos escuros com traços espanhóis ou italianos. E nenhum homem medirá menos do que 1,80 m de altura, e as mulheres serão igualmente altas. Musculosos e bem proporcionados fisicamente, conservarão todos um porte desenvolto e gracioso até na extrema velhice. E as povoações, cada qual com seus templos, edifícios públicos e escolas, consistirão em grupos de casas de campo espalhadas no meio de parques e jardins. Então é assim que a comunidade vai se desenvolver, mas sempre, ouvintes, tendo muito claro que o grande objetivo dessa participação na vida nesses templos, como o templo que já existe aqui próximo do nosso estúdio, o templo do solo sagrado aqui na zona sul da cidade de São Paulo, que é frequentado principalmente nos fins de semana por milhares de pessoas que são atraídos principalmente pela formação dos circular e com os grandes pilares. É uma construção maravilhosa que atrai uma energia muito, muito intensa, e fica às margens da represa de Guarapiranga, um local muito bucólico. Aí vocês imaginem um templo assim, com pessoas conscientes de um objetivo espiritual e com a presença dos mestres de sabedoria. É isso que nós esperamos no futuro para desenvolver um novo tipo humano. Muitos desenvolvimentos terão ocorrido no mundo, como, por exemplo, a nova energia que será descoberta e que substituirá a eletricidade. Aqui no livro se comenta sobre isso, pois a energia universal será descoberta. O livro aqui, O Sistema Solar, nos diz: a essa altura, o mundo inteiro terá desistido de gerar energia com o uso do calor. A princípio, utilizava-se toda a força hidráulica da Terra para gerar eletricidade, que era então transferida a enormes distâncias. Com o tempo, esse sistema foi suplantado por um método de utilizar a força dos átomos físicos, que o pesquisador Keeley denominou força dinasférica, que será fornecida de graça e em quantidades limitadas ao mundo inteiro, para todas as finalidades possíveis, tendo sido a sujeira praticamente eliminada do mundo, e as fábricas, os empreendimentos serão belos e limpos quanto uma casa particular. E outra coisa interessantíssima que o Leadbeater principalmente previu para esse mundo futuro será exatamente a presença da rede de informações, onde, né, a informação, segundo o Leadbeater, vem de uma central e é impressa e transmitida para as residências na casa das pessoas. Praticamente com essa informação, ele profetizou a própria internet, que obviamente hoje nós já começamos a usar. Vocês imaginam, com o passar do tempo, como essa grande matriz de informações vai ficar realmente cada vez mais forte. Mas, ouvintes, por todo toda essa informação que nós estamos passando, nós devemos estar sempre conscientes de que está por ser conquistada aquela fronteira que só cai por último, que não é a do espaço exterior, mas sim a do espaço interior. O espaço que está dentro de nós é o que precisa ser realmente conhecido, precisa ser desbravado. Então, diante de nós está o objetivo que se colocará para toda a humanidade nas próximas duas grandes civilizações: a civilização espiritual, que será a sexta grande raça, que elevará a humanidade além do atual intelecto, fazendo o intelecto entrar no mundo da intuição. E lá na frente, a sétima grande civilização, a sétima grande raça, que desenvolverá o aspecto Atma, a vontade espiritual, e só aí, ouvintes, é que terminará o processo da evolução da humanidade aqui no nosso planeta. Tudo isso está diante de nós. O desenvolvimento das nossas capacidades internas, dos nossos poderes latentes. Então, nós estudamos aqui com muito afinco, trazendo informações sobre a estrutura interna do sistema solar, a estrutura invisível e principalmente o plano que está transcorrendo ao nosso redor para o desenvolvimento do nosso sistema de mundos. E cada um de nós, enquanto almas, enquanto espíritos, está participando desse desenvolvimento. Nós, a partir do momento que tomamos consciência da existência, ouvintes, dessas informações, temos, a partir de agora, de agir com elas, sabendo que no nosso universo, que é o nosso sistema solar, é a nossa célula dentro do universo, existe um plano que está transcorrendo. E esse plano é o plano que está na mente de Deus, é a chamada evolução. Nós precisamos participar conscientemente dela. Nós precisamos deixar, ouvintes, de nos acharmos vítimas das situações e passarmos a praticar a sabedoria que nós já acessamos e que a maior parte dela foi trazida pelos sábios, pelos mestres, pelos seus discípulos e, inclusive, pela ciência, que democratiza o conhecimento, o saber, na forma da tecnologia, da medicina e do acesso universal à educação. Isso nunca aconteceu com tanta intensidade na história da humanidade. Então, o futuro brilhante que está diante de nós será baseado exatamente no conhecimento, na educação, ouvintes, que nós temos cada vez mais apreciar. Nós temos que participar no processo da educação das novas raças e dentro das nossas crianças, dos nossos filhos, nossos descendentes, introduzir também o aspecto espiritual. O reconhecimento de que cada ser humano é parte do todo, do uno, e que dentro de nós brilha uma chispa divina que nos conecta ao universo, ao sol físico e também ao sol espiritual, e através dele a todo o universo. Então, nós temos que desenvolver, cada um de nós, as nossas práticas espirituais, quer sejam individuais ou quer sejam coletivas, pois a era de Aquário verá, ouvintes, cada vez mais os indivíduos se espiritualizando individualmente. Aquário realmente é um signo A era de Aquário que nós vivemos é um signo de extrema individualidade. E já nós podemos ver o lado negativo disso, que é o individualismo. Então não devemos confundir individualidade, o nosso desenvolvimento interior, com esse desenvolvimento de uma forma solitária, egoísta, mas sim se aperfeiçoar para poder ser útil para a nossa comunidade, para a nossa família e principalmente para ajudar o semelhante, nosso ser humano que está à nossa volta. E a espiritualidade nos une de uma maneira ímpar, ouvintes, onde nós podemos sempre estar conectados com os nossos semelhantes. É única e exclusivamente na espiritualidade, quando nós cultuamos aquilo de mais poderoso que está dentro de nós, que é o nosso espírito, a nossa alma, a nossa individualidade, é que nós somos capazes de praticar o amor universal, o amor sem limites, sem condições, o amor fraternal, incondicional, que pregaram todos os mestres de sabedoria que estiveram nesse planeta. Então, amigos, terminando esse programa Lux Esotérica especialíssimo, o último programa, a última aula sobre o sistema solar, que nós estejamos conscientes de que nós estamos evoluindo, não só nessa esfera que é o planeta Terra, mas em muitas outras esferas invisíveis ao nosso redor. Mas o mais importante de tudo é que lá fora brilha um sol físico, mas principalmente dentro de cada um de nós brilha um sol espiritual. O sol existe não só lá fora, ouvintes, mas dentro de nós, e gostaria muito, realmente com muita emoção, com muito carinho por todo esse trabalho que foi feito, e principalmente em respeito e agradecimento àqueles que nos têm acompanhado, deixamos aqui o nosso muito obrigado pelo prestígio, pela sua audiência nesses estudos do livro O Sistema Solar, que nós finalizamos agora. Nesse momento, nós finalizamos aí também pelo avançado da hora, mas faremos uma última vibração, ouvintes, voltando a essa última imagem que nós projetamos para a glória do nosso ser interior. Façamos uma última vibração, fechando os nossos olhos e conectando uma vez mais o ser interno. Vamos sentir a luz dos nossos corações e procurar internalizar, compreender e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que o espírito de vocês, a chispa divina, brilhe cada vez mais intensamente a cada momento que vocês a invoquem, e é para esta luz interna, essa luz esotérica, que nós dedicamos aqui todo esse tempo, todas essas horas de transmissões aqui do nosso programa. Ficamos por aqui, ouvintes, mas deixaremos com vocês agora a programação musical da Rádio Esotérica FM, totalmente interativa com vocês, aguardando as suas programações das suas faixas preferidas. A toda a nossa audiência que está ao vivo conosco agora, desejamos a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso, um maravilhoso fim de semana para vocês. Se vocês puderem estudar e refletir sobre esses temas, muito bem, nós estamos aqui justamente para isso. Termina mais um programa, ouvintes, e fica aqui o meu virtual para vocês, mas sempre, ouvintes, muito caloroso, muito vigoroso e fraternal abraço de Osmar de Carvalho, coordenador da Alevir, a loja esotérica virtual para toda a nossa audiência. E na segunda-feira começaremos aqui o estudo do livro O Cristianismo Esotérico, de Anne Wood Besant. E aguardamos vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, ouvintes!